agora vamos ao episódio 2 da segunda temporada de Voltron, nas profundezas das águas. The Depth. Eu não sei pronunciar essa porra. Enquanto no episódio 1 a gente mostrou o que aconteceu com o Shiro e com o Keith, dessa vez a gente vai mostrar o que aconteceu com o Lance e com o Hank. Enquanto aconteceu toda a porra louca. É no melhor estilo, Tarantino? Bom, isso eu não posso dizer, né? Aquelas partes atemporais. A gente vê cada um fazendo a sua coisa, só que fora do fluxo temporal normal, né? Ah, sim, eu posso citar. Nisso eu posso citar Robert Jordan e George Martin, que adora fazer isso. Também. Ele adora fazer isso e procrastinar a porra do livro, né, seu Martin? Pela. Seu Martin, então vergonha essa porra dessa cara, seu Martin. Ô, Martin. Aproveitando que tá lançando a porra da última temporada, já lança a porra do sexto livro, cacete. É, Martin. Ô, Martin. Bora, Martin. Falando em Game of Thrones, aguardem nerd maratonista de Game of Thrones e não é do jeito que vocês estão pensando. Oh, yeah. Mas vamos lá. Como falamos, agora é a vez do Lance e do Hank, nos seus leões azul e amarelo, que eles caem num planeta aquático, né? Eles afundam até o fundo do oceano do planeta e lá eles encontram uma sereia, ou pelo menos é isso que o Lance acha, né? E é aí que a gente tem a certeza que os cinco leões de Voltron, a gente pega uma referência aos cinco elementos da natureza japonesa, que você tem o leão azul, que é voltado para a água, o leão amarelo, que é voltado para a terra, o leão verde, que é voltado para a madeira, o leão vermelho, que é voltado para o fogo, e o leão preto, que é voltado pro metal. Isso, os cinco elementos da natureza na cultura oriental. Exatamente, né? Porque terra, fogo, água e ar por aqui são quatro, não cinco. É que você não pode esquecer que por aqui nós temos o coração também. Vai, planeta! Vai, planeta! Pensa que eu não peguei a referência, né? Aí o Lance e o Hank acabam saindo dos leões para procurar a tal sereia e eles perseguem ela até a vila da sereia. E o que que acontece por lá, seu Jorge? Bom, primeiro de tudo a gente acaba sabendo o nome dela, que se chama Florona, e ela vai levar os paladinos a conhecerem a rainha dela, a rainha Lúxia. Que bom que eles têm um pouquinho de, vamos dizer, criatividade pros nomes, né? Já pensou se ela se chamava Serena e Aquata? Ia ser uma beleza, né? Ariel. É, mas se ela se chamasse Serena, ela teria que punir o resto em nome da lua, né? Vamos lá. Eu sabia que ele ia fazer. Ainda faltou o ataque de oportunidade. Faz o ataque de oportunidade que eu sei que você tá querendo. É isso aí. Assista lá o nosso episódio do Anime Sphere sobre a Naoko Takeuchi. Tchim! Né? Pra quem não sabe, Naoko Takeuchi é a mangaka de Sailor Moon. E assim, a gente tá falando essa putaria toda por causa de Sailor Moon. Obrigado, Jorge, por essa referência de merda. Jabá é nóis. Jabá é nóis, né? Jabá. Como se eu não precisasse de jabá dentro do Paranerdia, né? Realmente não precisa, mas foda-se, né? Vamos lá. Aí o que que acontece? A rainha Lux... O que que a rainha fala pra eles? Faz assim, vocês estão seguros, dê uma bolha pra eles respirarem debaixo d'água e ainda colocam os leões em lugares seguros. Suspeito, não? A gente que é macaco velho de desenho e de seriados, principalmente seriados japonês, a gente sabe quando uma pessoa recepciona você com muita amabilidade, alguma merda vai dar. A pulga atrás da orelha começa a sambar a dança do crioulo doido, velho. E o pior é que o Hank toda hora tá falando isso vai dar merda, isso vai dar merda. Mas o Lance, como tá apaixonado pela porra da Florona, foda-se. Lance, ele não pode ver um rabo de saia, pelo menos nesse começo. É, depois ele sossega, mas a gente não sabe como ainda. Ninguém sabe ainda. Vocês vão saber. É só acompanhar o Nerd Maratonista. Então tá. O Hank e o Lance acabam participando de um banquete em sua homenagem, né? Ui, muito show. E o Hank é hipnotizado pela dança de um polvo. Acredite se quiser, a cena é essa mesmo. Um polvo dança e hipnotiza o Hank. O Lance também parece ter sido hipnotizado, mas eu acho mais é que é fogo no rabo mesmo. Sabe como é que é? Né? Não é hipnose muito bem isso não, né? E é nessa parte do episódio que a gente tem aquela questão da gordofobia, né? Porque tipo, eles sequestraram o Lance porque aquela pauzinha de vira-tripa, que é levinho, e não levaram o Lance porque ele é gordo. Sacanagem! O Hank que é gordo, né, porra? Né? Você falou Lance duas vezes. Você falou Lance duas vezes, seu maluco. Mas enfim, pra você ver, né? Dois gordos falando de um terceiro. É, né? Isso é só pra foder o editor. Editor que se foda, né, seu editor? Só pra quem não sabe, o editor dessa merda sou eu mesmo, né? Foda-se o editor. Ei, que isso eu não vou tirar da edição. Foda-se o editor, né? Né? Bora lá. Então tá. Aí, o que que acontece? Depois disso, como falaram, o Lance é capturado pelos rebeldes e realmente tem a história da gordofobia, porque o Hank não é levado porque é gordo, o pessoal tava com preguiça de levar o gordo, né? O Lance acorda e dá um dos famosos surtos, né? Das viadagens do Lance na história. É. Né? Os rebeldes pedem ajuda, porque afinal de contas, como a gente já estava prevendo, estava dando merda naquela situação. O Hank acorda, enfiado na parede, e continua sob o domínio da rainha Lúxia. E aí, qual é a história que os rebeldes contam pro Lance? E aí, o que que acontece? Com o Hank sob o controle da rainha Lúxia, né? Por meio de uma lavagem mental, né? Porque, pelo amor de Deus... Aquela lá gosta de controlar todo mundo. E o Lance, como ele foi levado pelos rebeldes, ele recebe o antídoto, volta ao normal e os rebeldes pedem ajuda, né? Mas aí tem aquela luta de paladino versus paladino, né? Sim, com certeza. Aí nessa brincadeira que a rainha tá comandando todo mundo, não só com essa história das lavagens cerebrais, mas também com sacrifícios, a rainha simplesmente sacrifica... A Florona, porque afinal de contas foi culpa da Florona que um dos paladinos saiu da brincadeira, né? Então, já culpada, ela, no melhor estilo Gowron, ela foi lá e sacrificou a Florona, simples assim. Só porque não, né? Só porque ela quis. Exatamente. Mas aí o que que acontece? O Lance recebe uma água viva dos rebeldes, e aliás, os rebeldes todos usam águas vivas na cabeça, tipo uns capacetes de escafandrista, porque só com essas águas vivas que as pessoas conseguem se ver livre do comando hipnótico da rainha. Magneto mandou um abraço depois dessa, né? Né? Aí, o que que acontece? O Lance volta pra vila e é capturado de novo. Mas dessa vez de propósito, né? É, dessa vez de propósito. Dessa a rainha chega e comanda que o Hank pegue o Lance e leve o Lance pro sacrifício. O Lance e o Hank brigam, como a gente falou, melhor estilo paladino contra paladino, e depois disso os rebeldes aparecem para ajudar. Nesse meio tempo, o Lance também usou o antídoto da água-viva na cara do Hank para acordar o Hank da porra do controle da rainha. É verdade? Diga-se de passagem, é uma cena bastante hilária. Como sempre, o que eu tenho, né, com o Lance e o Hank, que são, por acaso, dois dos maiores alívio cômicos dessa série, então não podia ser diferente disso, né? Né? Mas e aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? A gente descobre pra onde é que vão as pessoas que são sacrificadas. Tem uma criatura que vive no jardim do palácio, que se chama Baco, e que, pra variar, tá controlando a porra toda, inclusive a própria Rainha Lúxia. Mas aí você pode saber que a criatura se chama Baco, porque Jorge, essa pessoa bondosa e legal, ela tem certos pudores na hora de falar, porque a criatura também poderia se chamar de Baku. Né? Isso né? Daí, senhores, significa dublagem evitando a cacofonia. Um beijo, cacofonia do Minuto de Silêncio. É. Mas aí o Hank e o Lance lutam contra Baku. Eu vou chamar de Baku mesmo, foda-se. Né? O Leão Azul parece lutar bem debaixo d'água, seu Jorge. Por que será? Remetendo ao que eu disse antes, né? Porque assim, o leão amarelo, ele fica. Ele, tipo, entrou na água, ele parece uma pedra. Ele parece, não, ele é uma pedra. Aí o leão azul se move que nem um golfinho, porque puta que pariu, né? Tipo, até ataque sônico ele manda. Ele usa de um ataque sônico pra poder derrubar um recife em cima da Baku, no melhor estilo Hércules da Disney, contra a Hydra. É. Eu vi esse filme hoje, por isso que eu lembrei dessa referência. A rainha agradece a todos, a ajuda dos paladinos, encontraram os outros e finalmente, para terminar o episódio, a Pidge encontra os dois patetas nesse reino, né, subaquático. E assim termina o segundo episódio. Mas fiquem por aí, aguardem o próximo Nerd Maratonista.